mas ela gosta demais. Tem bandido, ela vai só pegar quem é do corre. E uma setinha ela faz, me deixa na mó paz. Com a bucetinha me fode. Eu sei que finge que não gosta, só que gostou da proposta. Quer fuder comigo e não nega. E uma setinha ela faz, me deixa na mó paz. Com a bucetinha me fode. Bandido de Glock é o que nós gosta. Fogo no baseado, esquisada e Corolla. Sarra devagarinho, hoje tu destada, xota. O pote da 40 me deixa, está na hora. Ai, ai. Esquisada e Corolla, sarra devagarinho. Hoje tudo está da xota. O pote da 40 me deixa, está na hora. Ai, ai. Moça pensa na maluca, ela entra na disputa. Se é dia de baile, sabe o que fazer. Se tem lança, ela vai descer. Oi, se tem bala, ela já quer fuder. Se tem lança, ela vai descer. Oi, se tem bala, ela já quer fuder. É que a tropa pega com maldade, faz tu nunca esquecer. Taca, taca, taca, taca, taca. Taca, taca, taca, taca, do birugue de maltrata. Taca, taca, taca, taca, taca, taca, do birugue de maltrata. Taca, taca, taca, taca, taca, taca, do birugue de maltrata. A cara fechada, Glock na cinta. Ela dá uma sentada no pau de tráfico. Bota as tuas mãos no chão e vai. Desce, desce, desce, pula. Sinta pau, bate os patrões. Toma, toma, toma, toma, toma. Tá com o nome do putão. Você tá no ódio pra vir, cê tá na minha pica. O pote da 40. Toma fracão, toma sardão. Toma sardão, toma fracão. Toma sardão, toma sardão. Mas ela gosta demais. Tem bandido, ela vai. Só pegar quem é do corre. E uma setinha ela faz. Me deixa na mó paz. Com a bucetinha me fode. O pote da 40. Eu sei que finge que não gosta, só que gostou da proposta. Quer fuder comigo e não nega. E uma setinha ela faz, me deixa na mó paz. Com a bucetinha me fode. O pote da 40. Lançando na cintura, balança, balança, balança. Lançando na cintura, 380. Balançando na cintura, balança, balança, balança. Lançando na cintura, 380. Balançando na cintura, balança, balança, balança. Lançando na cintura, 380. Balançando na cintura, balança.